Todo dia isso se repete, ela procura um motivo pra sorrir. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Banda Swing Batidão. Banda Swing Batidão. DJ Murilo das Promoções. Todo dia ele toma um gole pra esquecer tudo que deixou pra trás. Todo dia ele se arrepende de não ter feito o que era capaz. Ver que a vida que leva não é a mesma e essa rotina já não satisfaz. Todo dia isso se repete, ele procura encontrar a sua paz. Com o tempo a vida faz crescer e aceitar. E de repente tudo muda e troca de lugar. Não se entregue, não deixe a maré te levar. Só não deixe a maré te levar. Não se entregue, não deixe a maré te levar. Só não deixe a maré te levar. Brasil. Menina, me desculpe o atrevimento, mas essa tua beleza é um talento. Parece uma joia que caiu do céu, coisa mais bonita que esse homem já viu. Tá tudo bem, você tá desculpado, eu sou sincera, eu te acho um gato. Um pouco atrevido, mas eu gosto. Agora dá licença, pois eu tenho que ir. Espera aí, me dá teu número, deixa eu mostrar que eu não sou mais um. Quero ser o teu ursinho e você vai ser o meu abraço. Você é mesmo atrevido e agora já quer o meu número. Mas eu vou pensar no seu caso, talvez eu dê ou talvez não. Me diz se tem namorado ou vieste acompanhada. Me desculpe o atrevimento. É show do animal. Quero te abraçar, te beijar, te tocar, fazer amor, te sentir essa noite. Escuta que o DJ mais foda vai tocar. Rafael Cassiano, manda aí pra gente dançar. Você aqui comigo, mas nada fácil esconder que eu tô sentindo. pra trás e pensar nesse amor maluco que pra mim já não dá mais. Sei que um dia eu me enganei e pensar que era amor. Me desculpe por isso, mas agora acabou. Não adianta implorar que pra mim já não dá mais. Então me esquece, por favor. A gente não reclama da vida, a gente bota pra ferver. Faz outra levada, deixa acontecer. Saca aí, mano, a referência. Aqui tem brega, rap, forró, sincado na mesma frequência. Banda Tecno Melody. Ei, ei, ei, ei. Me põe na cabeça desse búfalo. Põe na cabeça desse búfalo. Ai, me chifra logo, nego. Doida pra fazer o chifrinho, nego. Ai, ai, Brancinho. Põe ela no chifre, põe ela no chifre. Põe ela no chifre na cabeça do bicho. Põe ela no chifre na cabeça do bicho. Não para. Põe ela no chifre, põe ela no chifre. Põe ela no chifre na cabeça do bicho. Ai, me chifra logo, nego. Tecnologia do Marajó.